Quando Tomás tentou abrir a porta do galpão, ela rangeu mais que o normal. Lá dentro, os pacotes de sementes balançavam suavemente pendurados nas vigas, movidos por uma brisa que entrava pelas frestas das tábuas. Então ele percebeu como o ar dançava entre suas ferramentas, carregando o perfume doce das sementes de girassol e o aroma terroso dos bulbos de tulipa. Ele decidiu que faria um canteiro diferente desta vez, um que seguisse os movimentos naturais do vento. Seria interessante descobrir onde cada planta gostaria de ficar, deixando que a própria brisa indicasse os melhores lugares. Havia tempo suficiente para fazer isso com calma, e a manhã estava perfeita para começar. Tomás caminhou até a bancada de madeira onde guardava suas ferramentas principais. Ele pegou a pá de cabo liso, sentindo como o metal frio contrastava com a madeira aquecida pelo sol da manhã, e logo depois alcançou o regador de latão que sempre deixava ali perto. Com movimentos tranquilos, ele também apanhou as cestas de vime onde costumava carregar sementes e mudas pequenas. Enquanto organizava os materiais, ele notou como cada corrente de ar que entrava pelas frestas do galpão fazia os pacotes de sementes se moverem de forma diferente. Os mais leves, como as sementes de cosmos, giravam em pequenos círculos delicados. E os pacotes de sementes de zínia balançavam de um lado para o outro com um ritmo mais lento. Foi então que ele teve a ideia de deixar que essa mesma brisa escolhesse onde cada planta deveria crescer. Ele colocou algumas ferramentas menores dentro de uma das cestas, junto com um punhado de pequenas pedras que usaria para marcar os pontos especiais. A luz dourada da manhã filtrava através das frestas do galpão, criando listras luminosas que se moviam suavemente conforme as tábuas rangiam com a brisa. Aos poucos, Tomás foi juntando tudo o que precisaria para começar sua busca pelo local perfeito. O cheiro de terra úmida misturado ao aroma doce das sementes armazenadas criava uma atmosfera acolhedora dentro do galpão. Ele respirou fundo, sentindo como o ar carregava também o perfume distante das flores que já cresciam em outros canteiros. Quando terminou de separar as ferramentas, ele pegou um pequeno caderno onde às vezes anotava suas descobertas sobre as plantas. Tomás ajeitou a alça da cesta no ombro e segurou a pá com a mão direita, deixando a esquerda livre para sentir melhor as correntes de ar. Ele caminhou devagar até a porta do galpão, parando por um momento para observar como a brisa fazia as folhas da parreira dançarem do lado de fora. Então ele saiu, sentindo imediatamente como o vento tocava seu rosto com mais intensidade do que lá dentro. O regador de latão fazia um som suave contra as outras ferramentas na cesta enquanto ele caminhava. A grama ainda estava um pouco úmida do orvalho da manhã, e ele podia sentir a frescura através das botas de couro. Logo depois, ele parou próximo ao canto da casa, onde sempre notara que diferentes correntes de ar se encontravam de forma interessante. Ele colocou a cesta no chão por um momento e estendeu as mãos, sentindo como o vento vinha de direções ligeiramente diferentes. Uma brisa mais suave chegava do lado do pomar, carregando o perfume das macieiras, enquanto uma corrente um pouco mais forte descia da colina atrás da casa. Com curiosidade crescente, Tomás percebeu que seria fascinante descobrir todos os pontos onde essas correntes se cruzavam. Ele apanhou novamente suas ferramentas e começou a caminhar em direção ao campo aberto atrás da casa, onde havia mais espaço para sentir os movimentos do ar. Cada passo o levava para mais longe das paredes e obstáculos, onde o vento poderia mostrar seus padrões naturais sem interferência. O sol aquecia suavemente suas costas, enquanto ele se dirigia ao lugar onde finalmente poderia começar a ouvir, o que a brisa tinha para lhe ensinar sobre onde cada planta gostaria de crescer. Tomás colocou a cesta no chão quando chegou ao centro do campo aberto, e então estendeu os braços para sentir melhor as correntes de ar. Logo depois, ele começou a caminhar devagar em direção ao norte, parando a cada poucos passos para observar como o vento mudava de intensidade. A brisa aqui era diferente da que sentia perto da casa, mais livre e constante, sem as interferências das paredes e telhados. Ele fechou os olhos por um momento e deixou que suas mãos captassem as variações sutis na direção do ar. Então, percebeu que neste ponto específico, duas correntes se encontravam de forma quase imperceptível. Uma vinha do vale à esquerda, carregando o frescor da pequena nascente que corria lá embaixo, e a outra descia suavemente da encosta arborizada. Quando se cruzavam, criavam uma zona de calma muito especial. Tomás abriu os olhos e deu alguns passos para a direita, testando se a sensação mudaria. Aos poucos, ele notou que o vento ficava mais agitado, empurrando-o levemente de volta para onde estava antes. Era como se o próprio ar estivesse indicando o lugar ideal. Ele sorriu e retornou ao ponto onde as correntes se harmonizavam, marcando mentalmente a localização. Depois disso, ele decidiu explorar toda a área disponível antes de tomar uma decisão final. Caminhou em direção ao lado oeste do campo, onde algumas árvores frutíferas faziam sombra durante parte do dia. Aqui, o vento era mais protegido, chegando em rajadas suaves que faziam as folhas sussurrarem baixinho. Seria um local adequado para plantas mais delicadas, mas talvez não fosse o centro ideal que ele procurava. Enquanto caminhava, Tomás notou como a grama se movia de forma diferente em cada área. No canto mais próximo à cerca, ela balançava em ondas rápidas e constantes. Mais ao centro, o movimento era mais lento e ritmado. E no canto onde havia parado inicialmente, a grama parecia dançar com uma graciosidade especial, curvando-se em movimentos circulares muito suaves. Ele se dirigiu então para o lado leste, onde o terreno subia ligeiramente em direção a um pequeno morro. Logo depois de alguns passos, sentiu que o vento aqui era mais forte e direto, vindo sem obstáculos da planície distante. Seria perfeito para plantas altas e resistentes, mas talvez intenso demais para um canteiro onde diferentes espécies precisariam conviver em harmonia. Com curiosidade crescente, Tomás voltou ao centro do campo e ficou parado por alguns minutos, apenas sentindo. Então começou a perceber algo fascinante. As correntes de ar não eram aleatórias, mas seguiam padrões sutis que mudavam conforme a posição do sol e a temperatura do solo. O vento da manhã era diferente do que sentiria à tarde, e cada planta precisaria se adaptar a essas variações naturais. Ele se abaixou e colocou a palma da mão sobre a terra no ponto onde havia parado inicialmente. A brisa tocava sua pele de forma constante, mas nunca agressiva. Era como se este local fosse um ponto de equilíbrio natural, onde diferentes forças se encontravam sem conflito. Aos poucos, ele compreendeu que havia encontrado exatamente o que procurava. Tomás se levantou e caminhou alguns metros em cada direção a partir deste ponto central, delimitando mentalmente uma área circular. Então percebeu que dentro deste círculo imaginário, o vento criava microambientes distintos. Na parte norte, a brisa era um pouco mais fresca devido à proximidade com as árvores. No lado sul, o ar circulava mais livremente, aquecido pelo sol direto. A leste e oeste, as correntes se misturavam de formas únicas. Depois de alguns minutos observando esses padrões, ele teve uma ideia interessante. Se conseguisse criar diferentes níveis de altura dentro do canteiro, poderia aproveitar essas variações naturais do vento. Plantas mais baixas ficariam onde a brisa era suave, e plantas mais altas onde o ar circulava com mais liberdade. Cada uma encontraria seu lugar ideal dentro do mesmo espaço. Ele caminhou até a cesta e retirou um pequeno caderno que sempre carregava para anotar observações sobre o jardim. Então começou a desenhar um esboço simples do canteiro, marcando onde sentia cada tipo de corrente de ar. Não era um mapa detalhado, mas uma forma de registrar as sensações que o vento lhe transmitia em cada ponto específico. Enquanto desenhava, Tomás notou que uma borboleta havia pousado numa flor silvestre próxima. Logo depois, ela alçou o voo e foi levada pela brisa em direção ao centro da área que ele havia escolhido. Lá, ela conseguiu voar em círculos suaves, sem ser empurrada para longe pelo vento. Era mais uma confirmação de que aquele ponto tinha algo especial. Ele guardou o caderno e decidiu fazer um teste final. Apanhou alguns fios de grama seca que encontrou pelo chão e os soltou no ar, em diferentes pontos da área escolhida. No centro, os fios desceram lentamente, balançando de um lado para outro antes de tocar o solo. Nas bordas, eles foram levados mais rapidamente em direções específicas. Com essa informação, Tomás começou a visualizar como as plantas se comportariam em cada local. Espécies com folhas leves e delicadas ficariam no centro, onde poderiam dançar suavemente sem serem maltratadas. Plantas com caules mais firmes e folhas maiores ocupariam as bordas, onde o vento mais ativo as faria balançar de forma vigorosa e saudável. Depois disso, ele caminhou até a borda do campo e coletou algumas pedras pequenas e lisas. Então, retornou ao local escolhido e começou a marcar os pontos principais com essas pedras. Uma no centro exato, onde as correntes se harmonizavam perfeitamente. Outras quatro nas direções principais, delimitando a área circular do futuro canteiro. Enquanto colocava cada pedra no lugar, Tomás sentia como o vento tocava suas mãos de forma diferente. Aos poucos, ele percebeu que estava aprendendo uma linguagem nova, feita de brisas e correntes de ar. Cada movimento do vento carregava informações sobre temperatura, umidade e direção, criando um mapa invisível que suas plantas poderiam seguir. Quando terminou de marcar o local, ele ficou de pé no centro do círculo de pedras e fechou os olhos novamente. O vento o envolveu de forma gentil, confirmando que havia escolhido bem. Este seria um canteiro especial, onde cada planta encontraria exatamente as condições de que precisava para crescer em harmonia com as forças naturais. Tomás abriu os olhos e olhou ao redor, satisfeito com o trabalho inicial. Então, apanhou a cesta de ferramentas e começou a caminhar de volta em direção à casa. Precisaria buscar mais materiais, composto orgânico, algumas ferramentas maiores para preparar o solo e talvez uma mangueira mais longa para facilitar a rega futura do canteio. 20 minutos depois, ele voltou carregando uma carriola com sacos de composto orgânico, uma enxada maior e alguns outros materiais que havia juntado pelo caminho. A carriola fazia um ruído suave sobre a grama quando ele se aproximava do círculo de pedras que havia marcado no campo aberto. Quando chegou ao local, Tomás parou por um momento e observou como o vento continuava se comportando da mesma forma, confirmando que sua escolha tinha sido acertada. Ele descarregou os materiais ao lado do canteiro demarcado. E então, pegou a enxada maior para começar a preparar o solo. Antes de fazer o primeiro movimento, porém, ele fechou os olhos e sentiu novamente as correntes de ar tocando seu rosto. Desta vez, percebeu algo diferente. O vento parecia mais forte em algumas áreas do círculo e mais suave em outras, criando pequenas variações que ele não havia notado antes. Com a enxada na mão, ele começou a cavar no centro do canteiro, onde as correntes se encontravam de forma mais equilibrada. A terra estava firme, mas não muito dura, e logo ele estabeleceu um ritmo constante de trabalho. A cada poucos golpes, Tomás parava para sentir como o vento se comportava naquela área específica que acabara de mexer. Foi assim que ele descobriu algo interessante. Quando revolvia a terra, o ar parecia circular de forma diferente sobre o solo recém-trabalhado. As correntes de vento se tornavam mais suaves e pareciam penetrar melhor entre os torrões de terra solta. Isso o fez perceber que cada parte do canteiro poderia ter características próprias, dependendo de como ele preparasse o solo. Ele continuou cavando em direção à borda leste do círculo e notou que ali o vento batia com mais intensidade, vindo diretamente do campo aberto. Então, decidiu que essa área seria ideal para plantas que gostassem de mais movimento do ar. Enquanto trabalhava nessa seção, Tomás fez a terra ficar um pouco mais solta, criando pequenos sulcos que permitiriam ao vento circular melhor entre as futuras plantas. Quando se moveu para a parte oeste do canteiro, ele percebeu que o vento chegava mais filtrado, depois de passar por algumas árvores distantes. A sensação era mais suave e constante, sem as rajadas mais fortes que caracterizavam o lado leste. Aqui, ele decidiu compactar a terra um pouco mais, criando uma base mais estável para plantas que preferissem brisas gentis. Logo depois, abriu o primeiro saco de composto e começou a espalhá-lo sobre a terra recém-cavada. O material orgânico tinha um cheiro rico e terroso, e ele trabalhou com as mãos para misturá-lo bem ao solo. Enquanto fazia isso, ele continuava prestando atenção em como o vento se comportava e percebeu que o composto parecia reter um pouco da umidade do ar, criando microclimas ainda mais específicos. Na área norte do canteiro, onde o vento chegava de forma mais irregular, ele adicionou uma camada extra de composto. Sua intuição dizia que plantas com folhas mais delicadas se sentiriam melhor ali, protegidas por um solo mais rico e úmido. Ele trabalhou o composto com cuidado, sentindo a textura mudar sob suas mãos enquanto a mistura ficava homogênea. Depois de um tempo trabalhando, Tomás se levantou e caminhou ao redor do canteiro para observar o que havia criado. Agora, ele conseguia ver claramente como havia desenvolvido diferentes texturas de solo em cada área. O vento continuava soprando, e ele notou como as correntes de ar interagiam de forma única com cada seção preparada. Ele voltou ao trabalho, desta vez focando na área sul do canteiro, que recebia brisas mais constantes vindas da direção da casa. Aqui, a sensação era de proteção e estabilidade. Então, ele decidiu criar uma superfície mais uniforme. Com movimentos cuidadosos, Tomás nivelou essa seção, deixando-a pronta para plantas que crescessem de forma mais ordenada e estruturada. Enquanto finalizava o trabalho no solo, ele percebeu que suas mãos haviam aprendido a sentir não apenas a textura da terra, mas também como o ar se movia sobre ela. Cada área do canteiro agora tinha sua própria personalidade, criada pela combinação entre o solo preparado e as características do vento naquele local. Era como se ele tivesse criado pequenos ambientes dentro do ambiente maior. Tomás pegou o regador que havia trazido e começou a borrifar água levemente sobre toda a superfície preparada. A água se assentou de forma diferente em cada seção, confirmando que ele havia criado microambientes distintos. Na área leste, onde o solo estava mais solto, a água penetrou rapidamente. Na área oeste, ela se espalhou de forma mais uniforme sobre a superfície mais compactada. Ele continuou regando com movimentos suaves, observando como o vento carregava pequenas gotas de água para diferentes direções. Era fascinante ver como as correntes de ar participavam até mesmo desse processo de preparação. Aos poucos, o canteiro inteiro adquiriu a umidade ideal, com cada seção absorvendo a quantidade certa de água para suas características específicas. Quando terminou de regar, Tomás deu alguns passos para trás e contemplou o trabalho realizado. O canteiro agora estava completamente preparado, com a terra trabalhada, o composto incorporado e a umidade distribuída. Mas o mais importante era que ele havia conseguido criar diferentes ambientes seguindo as indicações do próprio vento. Ele se ajoelhou na borda do canteiro e passou a mão sobre a superfície de cada seção, sentindo as diferentes texturas que havia criado. Ao mesmo tempo, prestava atenção em como o ar se comportava sobre cada área. Era incrível como o vento parecia aprovar o trabalho, circulando de forma harmoniosa sobre toda a superfície preparada. Naquele momento, Tomás compreendeu que havia aprendido uma nova forma de jardinagem, uma que levava em conta não apenas o solo e a luz, mas também os movimentos invisíveis do ar. Cada planta que ele colocasse ali teria sido escolhida não apenas por suas necessidades básicas, mas por sua capacidade de dançar com o vento. O canteiro estava pronto para receber suas futuras habitantes, e ele sabia exatamente onde cada uma deveria ficar. Ele se levantou e limpou as mãos na calça, satisfeito com o progresso do dia. O sol estava um pouco mais alto agora, e a brisa continuava constante, como se estivesse ansiosa para conhecer as plantas que logo chegariam. Tomás olhou na direção da estufa, onde suas mudas esperavam, e sentiu que era hora de fazer a próxima etapa do projeto. Ele caminhou pela trilha de pedras que conectava o canteiro à estufa, sentindo ainda nas mãos a textura da terra que havia preparado. A brisa o acompanhava pelo caminho, e ele notou como ela se comportava de forma diferente entre os espaços abertos e as áreas mais protegidas do jardim. Então percebeu que precisaria escolher plantas que soubessem aproveitar essas variações naturais do ar. A estufa apareceu à sua frente com suas paredes de vidro embaçado pelo vapor interno, e ele empurrou a porta de madeira com cuidado. O ar quente e úmido o envolveu imediatamente, criando um contraste marcante com a brisa fresca que ficara do lado de fora. Logo depois, ele caminhou entre as bancadas repletas de mudas, observando as diferentes formas e texturas das folhas que cresciam ali. Ele parou diante de uma fileira de pequenas plantas com folhas delicadas e prateadas e estendeu a mão para tocar uma delas suavemente. As folhas eram macias e flexíveis, e ele imaginou como elas se comportariam quando encontrassem o vento do canteiro. Em seguida, ele se moveu para a próxima bancada, onde cresciam plantas com folhas mais largas e firmes, de um verde profundo e brilhante. Com calma, ele começou a pegar algumas mudas e carregá-las até a entrada da estufa, onde a brisa podia alcançá-las. A primeira planta que ele testou tinha folhas pequenas e arredondadas, que tremularam gentilmente quando o ar as tocou. Então ele sorriu, percebendo que havia encontrado uma candidata perfeita para as áreas mais expostas do canteiro. Ele retornou para buscar mais mudas, desta vez escolhendo algumas com folhas alongadas e pontiagudas. Quando as levou até a brisa, elas se curvaram graciosamente, criando um movimento ondulante que lembrava as ondas de um lago. Aos poucos, ele foi formando uma pequena coleção de plantas na entrada da estufa, cada uma reagindo de forma única ao toque do vento. Uma muda com folhas aveludadas mal se moveu quando a brisa a alcançou, mantendo-se firme e estável. Ele pensou imediatamente nas áreas mais protegidas do canteiro, onde o ar circulava mais suavemente. Logo depois, ele encontrou uma planta com folhas finas e alongadas que dançavam intensamente mesmo com a menor corrente de ar, e soube que ela seria perfeita para os pontos onde as brisas se encontravam. Enquanto testava cada muda, ele observou não apenas como elas se moviam, mas também os sons que faziam. Algumas folhas produziam um sussurro quase imperceptível quando o vento as atravessava, enquanto outras permaneciam silenciosas. Então ele percebeu que estava criando não apenas um jardim visual, mas também um jardim de sons naturais. Ele se agachou para pegar uma cesta de vime que estava guardada sob uma das bancadas e começou a colocar cuidadosamente as mudas selecionadas dentro dela. Cada planta foi posicionada de forma que suas folhas não se machucassem durante o transporte. Com a cesta na mão, ele caminhou novamente até a entrada da estufa para fazer um último teste com suas escolhas. A brisa tocou todas as plantas ao mesmo tempo e ele observou como cada uma reagia de forma diferente, criando uma pequena sinfonia de movimentos. As folhas prateadas tremularam delicadamente, as pontiagudas se curvaram em ondas e as aveludadas permaneceram serenas. Foi então que ele compreendeu que tinha em suas mãos todos os elementos necessários para criar a harmonia que imaginara. Ele ajustou a cesta no braço e deu alguns passos para fora da estufa, sentindo como o ar fresco substituía o calor úmido do ambiente protegido. As plantas pareciam responder positivamente à mudança e suas folhas se animaram com a brisa constante. Logo depois, ele percebeu que precisaria de mais algumas mudas para completar sua seleção. De volta à estufa, ele procurou por plantas com características que ainda não havia testado. Encontrou uma com folhas largas e cerosas que se moviam lentamente, criando um ritmo diferente das outras. Então, pegou também algumas mudas com folhas pequenas e numerosas, que produziam um efeito visual interessante quando agitadas pelo vento. Ele colocou essas novas plantas em uma segunda cesta menor e carregou ambas até a área externa da estufa. Ali, ele organizou todas as mudas no chão, agrupando-as de acordo como elas respondiam à brisa. Aos poucos, ele foi visualizando como cada grupo se encaixaria nas diferentes seções do canteiro que havia preparado. As plantas de folhas delicadas formariam a primeira linha, onde o vento chegava com mais intensidade. As de folhas firmes e largas ocupariam o meio, criando uma transição suave. E as de folhas aveludadas ficariam nas áreas mais protegidas, onde poderiam crescer sem serem perturbadas por correntes de ar muito fortes. Ele se levantou e observou sua coleção completa, satisfeito com a variedade que havia conseguido reunir. Cada planta tinha sido escolhida não apenas por sua beleza, mas por sua capacidade de contribuir para a dança coletiva que imaginara. Então, pegou as duas cestas e começou a caminhar de volta ao canteiro, sentindo que estava pronto para a próxima etapa do projeto. O caminho de volta pareceu mais curto, talvez porque ele estava ansioso para ver como suas escolhas se comportariam no ambiente que havia preparado especialmente para elas. A brisa continuava constante, e ele notou como ela fazia as plantas nas cestas se moverem suavemente enquanto caminhava. Foi nesse momento que ele percebeu que o próprio transporte das mudas já fazia parte da dança com o vento. Quando chegou próximo ao canteiro, ele diminuiu o passo e observou novamente como o ar circulava sobre a terra preparada. As diferentes texturas do solo que havia criado pareciam influenciar sutilmente o movimento da brisa. Logo depois, ele colocou as cestas no chão, ao lado do canteiro, e começou a imaginar onde cada planta ficaria melhor. Ele pegou uma das mudas de folhas prateadas e a segurou sobre diferentes pontos do canteiro, observando como ela reagia em cada local. Em alguns pontos, suas folhas tremulavam intensamente, enquanto em outros se moviam com mais suavidade. Então, ele encontrou o local perfeito, onde a brisa a fazia dançar de forma equilibrada, nem muito agitada, nem muito calma. Com essa primeira planta ainda na mão, ele caminhou ao redor do canteiro, testando outros pontos e imaginando como o conjunto ficaria quando todas estivessem plantadas. A visão começava a se formar em sua mente, um jardim onde cada planta contribuiria para um movimento coletivo, guiado pelas correntes naturais do ar. E ele soube que estava pronto para começar o plantio definitivo. Tomás se ajoelhou ao lado da primeira cesta e escolheu a muda de folhas prateadas que havia testado momentos antes. Ele a segurou com cuidado, sentindo o peso delicado da terra ao redor das raízes, e caminhou até o ponto exato onde ela havia dançado de forma mais equilibrada. Com uma mão livre, ele afastou um pouco da terra preparada, criando uma pequena cova no local escolhido. Então ele posicionou a muda no buraco e observou mais uma vez como suas folhas reagiam à brisa naquele ponto específico. A plantinha balançava suavemente, suas folhas prateadas captando a luz do sol enquanto se moviam com o vento. Ele ajustou a posição apenas alguns centímetros para a direita e logo percebeu que ali o movimento ficava ainda mais gracioso. Com as duas mãos, ele cobriu as raízes com terra fresca, pressionando gentilmente ao redor da base da planta. Depois disso, ele se afastou alguns passos para ver como ela ficava no conjunto do canteiro. A primeira muda estava plantada e já começava a contribuir para a dança que ele havia imaginado. Enquanto observava, ele notou como o vento a usava quase como um ponto de referência, criando pequenos redemoinhos ao passar por suas folhas antes de seguir para outras áreas do canteiro. Foi então que ele voltou às cestas para escolher a segunda planta. Desta vez, ele pegou uma muda de folhas mais largas e verdes, com uma textura completamente diferente da primeira. Ele a carregou até uma área do canteiro onde havia sentido que a brisa circulava com mais intensidade, um local que pedia uma planta capaz de criar movimentos mais amplos. Quando ele a segurou sobre aquele ponto, as folhas largas se curvaram e se endireitaram em um ritmo lento e hipnotizante. Logo depois, ele soube que havia encontrado o lugar certo para ela também. O processo de plantio da segunda muda foi ainda mais cuidadoso que o primeiro. Ele cavou um buraco ligeiramente maior, considerando o tamanho das raízes, e tomou o cuidado de posicionar a planta de modo que suas folhas ficassem voltadas para a direção principal do vento. Enquanto cobria as raízes com terra, ele observou como a primeira e a segunda mudas já começavam a criar um diálogo visual, seus movimentos se complementando mesmo à distância. Aos poucos, ele começava a ver o canteiro ganhar vida. Com duas plantas já no lugar, ele retornou às cestas e escolheu uma terceira muda, esta de folhas pequenas e numerosas, que tremulavam com qualquer movimento do ar. Ele sabia que ela precisava de um local mais protegido, onde a brisa chegasse suavizada pelas outras plantas. Então ele caminhou até uma área entre a primeira e a segunda muda, onde as correntes de ar se encontravam de forma mais suave. Quando ele segurou a terceira plantinha sob aquele ponto intermediário, suas pequenas folhas vibraram delicadamente, criando um movimento quase musical que contrastava com os gestos mais amplos das plantas vizinhas. Ele sorriu ao perceber como cada espécie respondia de forma única ao mesmo vento e como, juntas, elas começavam a formar uma composição mais rica. Logo em seguida, ele a plantou com o mesmo cuidado das anteriores. O canteiro começava a revelar sua personalidade própria. As três mudas, mesmo recém-plantadas, já mostravam como seria a dança completa quando estivessem estabelecidas. Tomás se afastou alguns metros para observar o conjunto e notou como o vento parecia fluir de forma mais interessante agora, encontrando obstáculos e texturas diferentes em seu caminho. Enquanto isso, ele planejava onde colocar as próximas plantas. Ele voltou às cestas e desta vez escolheu duas mudas menores, de folhas alongadas que se moviam como pequenas bandeiras no vento. Estas ele sabia que funcionariam melhor nas bordas do canteiro, onde poderiam balançar livremente sem interferir no movimento das plantas centrais. Então ele carregou as duas mudas até as extremidades do espaço preparado. A primeira das mudas menores encontrou seu lugar na borda esquerda do canteiro, onde a brisa chegava diretamente sem obstáculos. Suas folhas alongadas se estendiam e se contraíam como se estivessem cumprimentando o vento, criando um movimento rítmico que marcava o compasso para toda a composição. Logo depois, ele plantou a segunda muda menor na borda oposta, criando uma simetria sutil que dava equilíbrio visual ao conjunto. Com cinco plantas já estabelecidas, o canteiro começava a mostrar sua verdadeira natureza. O vento agora tinha um caminho mais complexo para percorrer, encontrando diferentes resistências e texturas que o faziam criar padrões variados de movimento. Tomás observou como a brisa entrava pelas bordas, onde as mudas menores a recebiam e direcionavam. Depois, seguia para o centro, onde as plantas maiores criavam movimentos mais dramáticos. Em seguida, ele percebeu que ainda faltavam algumas plantas para completar a visão que tinha em mente. Ele retornou às cestas uma vez mais e escolheu as três últimas mudas. Uma de folhas arredondadas que se moviam como pequenos leques, outra de folhas estreitas e flexíveis e uma terceira de folhas em formato de coração, que tremulavam de forma quase tímida. Cada uma delas tinha uma personalidade distinta no vento, e ele já sabia exatamente onde cada uma deveria ficar. Então ele começou a completar os espaços que ainda restavam no canteiro. A muda de folhas arredondadas encontrou seu lugar próximo ao centro, onde suas folhas em formato de leque puderam criar movimentos circulares que complementavam os gestos das plantas vizinhas. A de folhas estreitas foi plantada em um ponto onde a brisa fazia uma pequena curva, aproveitando sua flexibilidade para criar ondulações suaves. Por fim, a muda de folhas em coração ficou em um cantinho mais reservado, onde seus movimentos tímidos puderam adicionar uma nota delicada à composição geral. Quando terminou de plantar a última muda, Tomás se afastou alguns passos e observou o canteiro completo pela primeira vez. Oito plantas diferentes, cada uma respondendo ao vento de sua própria maneira, mas todas contribuindo para um movimento coletivo que era maior que a soma de suas partes. Aos poucos, ele começou a perceber padrões na dança. Momentos em que todas se moviam juntas, outros em que criavam ondas que percorriam o canteiro de uma ponta à outra. O vento parecia ter ganhado uma nova dimensão naquele espaço. Antes, ele simplesmente passava pelo terreno vazio sem deixar rastros visíveis. Agora, ele se tornava visível através do movimento das plantas. Ganhava ritmo e personalidade. Contava uma história que mudava a cada rajada. Enquanto observava, Tomás percebeu que havia criado algo que era ao mesmo tempo jardim e instrumento musical. Um lugar onde o vento podia se expressar de forma artística. Ele pegou o regador que havia deixado ao lado das cestas e começou a regar cada planta com cuidado. A água escorria suavemente pela terra preparada, encharcando as raízes sem criar poças ou erosão. Enquanto regava, ele observou como cada muda reagia à água fresca, suas folhas parecendo se animar ainda mais, como se estivessem agradecendo pelos cuidados. Logo depois, ele terminou de regar todas as plantas e colocou o regador de volta no chão. O canteiro estava completo. Cada planta em seu lugar ideal. Cada movimento contribuindo para a dança coletiva que ele havia imaginado desde o início. O vento continuava a soprar, agora com mais propósito e beleza, criando padrões que mudavam constantemente, mas sempre mantinham uma harmonia fundamental. Então, Tomás percebeu que havia chegado a hora de se afastar e apreciar o que havia criado. Ele juntou as cestas vazias e as empilhou ao lado do canteiro. Depois pegou o regador e o colocou sobre elas. As ferramentas haviam cumprido seu papel e agora podiam descansar enquanto as plantas assumiam o protagonismo. Enquanto organizava os materiais, ele continuou observando o movimento das mudas, notando como cada uma já começava a se estabelecer em seu novo lar. O sol estava um pouco mais alto no céu agora, e sua luz criava sombras móveis conforme as plantas balançavam. Era como se o canteiro tivesse ganhado vida própria, respirando junto com o vento, pulsando em um ritmo que parecia natural e inevitável. Aos poucos, Tomás sentiu que sua parte no processo estava completa, e que agora era hora de simplesmente observar e aprender com o que havia criado. Ele deu alguns passos para trás, carregando as cestas e o regador, e procurou um local de onde pudesse contemplar o canteiro inteiro. Havia um banco de madeira não muito longe dali, posicionado de forma que oferecia uma vista perfeita do espaço que ele acabara de plantar. Foi então que ele decidiu se dirigir para lá, onde poderia sentar e observar a dança completa que havia ajudado a criar. Tomás caminhou até o banco de madeira, carregando as cestas vazias e o regador com passos tranquilos. Ele colocou os materiais ao lado do assento e se acomodou na superfície lisa que ainda guardava um pouco do calor da manhã. Dali, ele tinha uma vista completa do canteiro que acabara de criar, e podia observar cada planta em seu novo lugar. As mudas balançavam suavemente na brisa, criando um movimento ondulante que percorria todo o espaço plantado. Então, ele notou como o vento tocava primeiro as plantas mais altas no fundo, fazendo suas folhas sussurrarem antes de alcançar as menores na frente. Logo depois, toda a composição se movia em ondas sucessivas, como se uma mão invisível acariciasse cada folha em sequência. Ele se recostou no banco e cruzou os braços, observando a dança que havia ajudado a orquestrar. O canteiro respirava junto com as correntes de ar, e cada planta parecia saber exatamente seu papel na coreografia natural. Aos poucos, Tomás percebeu que o vento não apenas movia as folhas, mas também carregava seus aromas pelo jardim, misturando os perfumes em combinações sempre diferentes. Uma rajada mais forte passou pelo espaço, e ele viu como todas as plantas se curvaram graciosamente na mesma direção antes de retornarem à posição original. Era como assistir a uma conversa silenciosa entre o ar e a terra, mediada pelas mudas que ele havia escolhido e posicionado com tanto cuidado. Então ele sorriu discretamente, satisfeito com o resultado de seu trabalho. O sol continuou sua jornada pelo céu, criando sombras móveis que dançavam junto com as plantas. Tomás permaneceu sentado, apreciando a harmonia que havia nascido da união entre sua intuição e os sussurros do vento, enquanto a brisa continuava a tocar suavemente o canteiro em uma melodia sem fim.